Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Bem-vindos a mais uma edição da nossa Hora Zero. Ora, não foi à uma, foi apenas à 1:20, mas foi a hora que foi possível. Cá estamos. Ainda assim, cá estamos para mais uma Hora Zero. Numa edição que será sensivelmente mais pequena, mas não tanto assim. Ou seja, não terá apenas uma hora ou uma hora e meia, terá mais do que isso. Mas cá estamos então para lhe fazer companhia também perto das 3h10 da manhã. Vamos iniciar com uma música francesa. Bruno Pontellier traz-nos uma música francesa, Le Temps des Cathédrales, para logo depois ficarmos com uma voz fantástica. Uma voz... eu acho que ela, em termos de nome, não é muito conhecida, mas Beverly Craven traz-nos Promise Me, um tema que é, sem dúvida, muito, muito conhecido. Ainda para ouvir os Breathe com Make It With You. E para finalizar, vamos ouvir uma musiquinha bem calma também. Numa voz que também já aqui há algum tempo que não ouvimos. A música chama-se Who Can't Be Now. E é do David Bowie. Esse mesmo, o camaleão do rock. É assim, ouvintes, que damos início a mais uma Hora Zero, aqui na sua rádio Antena Web. Muito bem-vindo seja. C'est une histoire qui a pour lieu Paris la belle en nom de Dieu 1482 Histoire d'amour et de désir Tous les artistes anonymes De la sculpture ou de la rime Tenteront de vous la transcrire pour les siècles à venir. Il est venu le temps des cathédrales. Le monde est entré dans un nouveau millénaire. L'homme a voulu monter vers les étoiles, écrire son histoire. Pierre, jour après jour, de siècle en siècle avec amour, il a vu s'élever les tours qu'il avait bâties de ses mains. Les poètes et les troubadours ont chanté des chansons d'amour qui promettaient au genre humain de meilleurs lendemains. Il est venu le temps des cathédrales. Le monde est entré dans un nouveau millénaire. L'homme a voulu monter vers des étoiles, écrire son histoire dans le verre ou dans la pierre. Il est venu le temps des Foutu You light up another cigarette and I pour the wine. It's 4 o'clock in the morning and it's starting to get light. Now I'm right where I wanna be, losing track of time. But I wish that it was still last night. You look like you're in another world, but I can read your mind. How can you be so far away? Sintonia. Be right away. chose the one I'd like to help me through. I'd like to make it with you. I really think that we could make it good. ouvintes, vamos seguindo nesta edição da Hora Zero com mais 4 músicas. 4 músicas que espero que sejam do seu agrado. 4 músicas que pode crer que eu escolhi a pensar em si. Não foi à toa que a música Spending My Time vem a seguir, ou melhor dizendo, a música Spending My Time dos Roxette vem a seguir a The Drugs Don't Work dos The Verve. Não é por acaso. Foi mesmo propositado para lhe trazer o melhor ambiente possível. Até porque esta música, The Drugs Don't Work, é lindíssima. Não tenho palavras para descrever este princípio. É arrepiante. É uma música lindíssima desta, que vamos ouvir nesta Hora Zero. Ora, vamos ouvir então, dizia, o The Drugs Don't Work dos The Verve, logo depois Roxette, também já tinha dito, com Spending My Time. Ainda para ouvir também Sin Ti, da cantora espanhola Luz Casal. E para finalizar, I Turn To You, da Christina Aguilera. São as 4 propostas musicais que tenho para si, que está desse lado. E daqui a pouco, porque não, vamos voltar à música francesa. Fique bem e até já. All this talk of getting old, it's getting me down, my love, like a cat in a bag waiting to drown. This time I'm coming down, and I hope you're thinking of me. She lay down on your side. Now the trucks don't work, they just make you worse. But I know I'll see your face again. Now the trucks don't work, they just make you worse. But I know I'll see your face again. But I know I'm on the losing streak, as I pass down my old street. And if you wanna show, then just let me know, and I'll sing in your ear again. Now the trucks don't work, they just make you worse. But I know I'll see your face again. This baby, ooh, if heaven falls, I'm coming to, just like you say. You leave my life, I'm made.

Ouvintes, costuma haver nas edições de domingo para segunda-feira um momento de reflexão. Dada a tragédia que houve no Japão, que houve e que infelizmente ainda há, só uma coisa me apraz dizer. Quando tiver problemas para resolver, resolva-os. Quando tiver alguém com quem se reconciliar, faça tudo para se reconciliar. Avalie bem as coisas. Talvez essa chatice não tenha justificação. Talvez esse desentendimento não tenha fundamento. E talvez valha a pena pedir desculpa. Nós, como pessoas que somos, devemos unir-nos. E não, eu não digo isto por esta catástrofe. Esta é, de facto, a minha forma de vida. Para ter uma ideia, esta semana também tive um desentendimento com uma pessoa. Em vez de ficar a pensar mal dela, em vez de passar a agir de forma diferente, sem sequer explicar-me porquê, eu perdi uns minutinhos e disse à pessoa: eu não gostei da tua atitude. Eu não gostei da tua atitude, da forma como tu agiste comigo. Há mais ou menos 2 horas e meia, talvez, recebi uma chamada dessa pessoa a dizer: olha, só agora li a tua carta e tens razão. Eu agi mal. Desculpa. Qual é que é o resultado disso tudo? Está tudo bem. Eu não vou precisar de me preocupar, nem de cada vez que essa pessoa me ligar ou quiser aparecer por cá, pensar que pessoa chata, que aborrecida. Ela errou comigo, ela vai errar outra vez. E ela é uma pessoa chata, ela é uma pessoa má, ela é uma pessoa assim. Ela nem se deu conta de que errou. Falar, isto agora pegando aqui numa música da Marisa Mota, falar resulta. Se não resultar, bom, nós também não podemos fazer tudo, não é? Mas neste caso eu fui bem sucedido. Neste caso eu fui bem sucedido e noutros casos o ouvinte poderá também ser bem sucedido. Por isso, ouvinte, aquilo que me apraz realmente dizer é: não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. Resolva sobretudo os seus problemas com o mundo à sua volta. E pode ter a certeza de uma coisa, ouvinte: se alguma coisa houve por resolver, vai se sentir muito mais culpado, muito mais triste, muito mais amargurado do que se deixar tudo resolvido. Vai custar, mas já não vai pensar: eu não disse o quanto gostava dele ou dela, eu não disse ou não valorizei aquilo que essa pessoa me disse ou que ela fez por mim. Eu gostava que ela soubesse que eu gosto muito dela. Eu gostava que ela soubesse que eu reconheço que errei. Mas já vai tarde. Se resolver a tempo, uma lógica, ainda vai a tempo. E portanto, ouvinte, aquilo que tenho para dizer hoje é mesmo isto: resolva os seus problemas o quanto antes. Vai ver que se vai sentir muito melhor. E olha, se não acontecer nada, ainda melhor. Tem estado bem consigo, de bem com os outros, e continua a tê-los ao pé de si. Vamos à música. Catherine Lara é a próxima intérprete com Noite Magique. Lena Valentich, logo depois, com Das Liebt von Manuel. Mariana Rosenberg traz-nos também a sua música. Tema lindíssimo. Para finalizar, vamos ficar com Eternamente Tuya, da Cláudia Sierra. Uma música que é muito que não passava por cá também. Talvez há uns 3 meses que não ouvimos Cláudia Sierra. Vamos ouvi-la hoje. Vamos à música, amigos. Até já! Cette fille étrange. Antena App, ao alcance de um clique. Cada tarde, en mis noches eternas, el reloj cada vuelta, dormida y despierta, fui volviéndome tuya. Sin ti, hasta el aire que respiro me estorba y no puedo callar mis sentimientos. Quería cubrir con nieves eternas y apagar así el fuego que me quema por dentro, que no quiere apartarse de ti ni un momento. El sol es frío si no te tengo, te buscan mis labios, no quiero estar sin ti. Porque veo en tus ojos las verdades más bellas, porque eres el hombre que me hizo mujer, eternamente tuya, porque no consigo entregarme a más nadie, porque tú me haces más falta que el aire, no sé vivir sin ti. Ooh. metiendo lentamente en mi pecho, así poquito a poco, como se mete el viento que entre campos y flores va rompiendo el silencio. Por ti bordaría pa' que volvieras el cielo de estrellas. No puedo estar sin ti. Derriten mis dudas, porque eres el hombre que me hizo mujer. Eternamente tuya, porque no consigo entregarme a más nadie, porque tú me haces más falta que el aire. No sé vivir sin ti. Assim, ouvintes, que chegamos ao final da primeira parte da nossa Hora Zero. Terminado que está este tempo, vamos agora para o meu intervalo, mas antes, como já sabe, temos sempre quatro músicas para si. A primeira música que vamos ouvir é uma música que acho que nunca passou por cá. Aliás, acho que mesmo que o intérprete, já agora posso dizer que é o Alan Clark, acho que nunca passou por cá. A música chama-se Fetter and Friends. E é uma música muito bonita, por acaso é. Tal como também é de Alanis Morissette, mas esta já passou por cá, ainda na semana passada. A música chama-se One. E vai então poder ouvir daqui a pouco. Ainda para ouvir também Walking Away, do cantor Craig David. E para finalizar, Linha, tema dos Cranberries. É assim que fechamos a primeira parte da nossa Hora Zero. Eu volto daqui a pouco para o segundo tempo. Fico por aí. Até já. Oh, Papa, sit down and hear my song. Oh, and if you feel like it, then please sing along. No, nothing that I wanna say I haven't said before, but to use your words, you can never be too sure. See, even though I don't always show, I'm glad that you're around. Said I'm glad that you're around. Oh, son, it's so strange to hear and see that someone so different is a soul like me. You may have gone right where I would have gone left, but son, that's alright. I will always have your back. See, even though I don't always show, I'm proud that you're my son. To never be in touch. Oh, and that's why I wanna tell you that I love you very much. Oh, even though I don't always show. And I want you to know that every time I look at you. Mídia na Web. Sintoniza-te. You got

Olá, caros ouvintes, bem-vindos agora à segunda parte da nossa Hora Zero. Iniciamos com By the Man e com Kiss Me, músicas de Celine Dion e dos Sixpence None the Richer, cantadas em japonês. Não foi por acaso, como é lógico. Está a dar-se o que está a dar no Japão e. É, digamos que é uma homenagem, digamos assim. Então foi por isso que iniciei esta segunda parte desta forma. Vamos voltar à música, calma, como sempre, para ouvir nos próximos instantes Terry Jacks com Season in the Sun, para logo depois ouvirmos Neil Diamond interpretando Solitary Man. F.R. Davis segue logo depois com Words e os Rednecks com Hold Me For A While. É assim que damos início à segunda parte de mais uma Hora Zero. Goodbye to you, my trusted friend. We've known each other since we were 9 or 10. Together we've climbed hills and trees, learned of love and ABC, and skinned our hearts and skinned our knees. Goodbye, my friend, it's hard to die when all the birds are singing in the sky. Now that the spring is in the air, pretty girls are everywhere. Think of me and I'll be there. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the hills that

Chegamos ao final da nossa emissão. Vamos terminar com mais 4 músicas. A primeira de Filipe Azevedo chama-se Antes Sim. A segunda é dos Flor de Lis e chama-se... Aliás, a música do Signo Solar, do álbum Signo Solar, chama-se Todas as Ruas do Amor. E fez parte também do Festival da Eurovisão. Em 2009 participou e muito bem, diga-se, representou muito bem Portugal. Esta música, Todas as Ruas do Amor, então no ano de 2009. E só depois eles lançaram então este Signo Solar. Vamos ouvir então, depois de Filipe Azevedo, com Adiz Assim, Todas as Ruas do Amor, na voz de Daniela, com os Flor de Lis. Para finalizar, Anabela com Asa de Vento e ainda Uma Cabana Junto à Praia. Recordação na voz de José Cid. É assim que fechamos as portas de mais uma edição da Hora Zero. Desejo então a continuação de uma ótima noite. Fique bem. Até amanhã. Há dias assim que nos deixam sós, a alma vazia, a mágoa na voz. Gastamos as mãos, tanto as apertamos, já não há palavras, foi do tanto as calarmos. Há uma canção te cantar, versos por amar, poemas que nunca inventei. Quem nos pôs assim a vida esgada? Quem te me levou uma alma, mas de ti não sabe nada. Não há que esconder, recear palavras, amar ou sofrer, ocultar sentidos, fingir que não há. Há dias perdidos entre cá e lá. Quando a saudade me abraça. branca areia, se sou mar és maré cheia, se sou céu és nuvem, se sou estrelas de canto, se sou noite és luz para ela, se sou dia és o sintonia. Sou o cheiro das flores, fé do meu pensamento.